32, 90, planificação, via chegada Mário Desce, Matheus 050. Ajuste altímetro 9019. 01, desce via chegada Mário para o 50, 32, 90, poderia chamar em TAP? Autorizado, TAP. TAP, obrigado. Está passando em TAP, deixando para 5.000, pode prosseguir. 3894, deixa e mantenha 2 no 10, ajusta o 9011 e vamos estabilizar o sinal do procedimento LSX-8, pista no 0. 2.000 milhões, somará estabilizar o LSX-8, 3894. Azul 6919, chegou agora 135 na frequência no 3325, alterna no 3395. 3325, 3395, o azul 6919. Push you through to an alpha, Juliet Gate 11. Yep. Lado externo, chama agora tudo na frequência 118.95. 295, 966. 37, livre direito, chama só Leão, 21.1. Livre direito, 21.1, vou 965. Alfa, repartição da Juliette. Alfa, repartição da Juliette. Xarame 143, autorizado pouso 90 graus, 130. Autorizado pouso 90, Xarame 143. 2, 1, 1, 66, passando marca 2, 10, centro do tráfego atlético. 601, Antônio? 601. Em condições de prosseguir um pouco mais à frente, para de forma a liberar o pátio pessoal, por gentileza? Mas é claro, um pouquinho mais à frente. Gente, grato pela colaboração. Apoio. O Xanem 6143, solo 39, livre direito, chama a sala em 121, desse pão 1. O que é daí, então, 221, 6143? Certo, Juliette, você encontra na edificação. O Salvador, Xanem 143. Xanem 143, taxi via Alfa, repórter de Juliette. Alfa, repórter de Juliette, Xanem 143. Alfa, Mike Lima, prossiga taxi via Lima, Mike, até a Quebec. Na Quebec, chame a torre 118.95 para o cruzamento. Bom, na 66, são 241, no livre direito, chama só em 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Salvador, boa tarde, tá 3894, passou o externo estabilizado. Então, 3894, continua a aproximação, a guarda está livre. Alô, Salvador, é o voo ano 1166, ligando, boa. Fundo 18, decimal 95, como é que vimos? Mais pra Juliette, Chanelão 43. Xanamião 43, ingresso Juliette, porção 03. Juliette 03, do Xanamião 43. Falou com o 966, boa. Falou com o 966, boa tarde, táxi de alta, Juliette, porção 08. Alta Juliette, 08. 95. Passou na Xanamão 85, 80, 80. Juliette Serra, reporte na mesa do farol de Itapuã. Estou chamado a escada do farol de Itapuã, hotel Juliette. Hotel Juliette Serra, confirme visual com a reposição sinal 90. Claro, mas você está com a cara visual. A gente tem condições de prosseguir para o cruzamento sinal 90, retaguarda do tráfego? Não tem, gente, autorizado, reporte liberando o sinal 90. Vou chamar a sinal 90, hotel Juliette. Voo 1869, visual com tráfego na curva. Após pouso do mesmo autorizado, a linha e manter o 90. Após a linha manter o 90, voo 1869. 90, desse mantém a 3 mil pés. Existe o metrô 90, no 1, autorizado e elétrico, pista 90. 3 mil, o 90 no 1, no 3290. Boa tarde, está 3897, informação braço. Hoje em Lima. 3897, Salima, confere, prepare a saída da El, Lida Morte, aguarde cópia. Escuta, da 3897. Para 3894, som 943, livre direito, chama a solo em 121, desse som 1. Direita, 121, 3894. Salvador, boa tarde, hotel 3894. 3894, Alfa e Juliette 07, 2894. Grau 94. Obrigado, Zambulas, boa noite, 09. É, ponte final, não sei se vai travado. Decolou 45, chama controle 1208, bom voo. 208 agora, 1869, boa tarde. Hotel Juliette Serra autorizado por 17, vento 1900 graus, 1149. Qual é o Juliette Serra, controle 1904, boa tarde. Sim, fique atento ao fiscal de pátio, ok? Aguarde, foi solicitado pelo entreiro aqui. Arbor. Arbor, elefano, perfil, 1360, nível autorizado, bom, 869. Pra 3290, autorizado 2010. 2390. Tenente Serra, solo aos 47, táxi até o pátio 4, quando lá fica atento a aeronave, está quitando no pátio aqui. Hotel Juliette Serra, solo aos 47, táxi até o pátio 4, autorizado, atento a aeronave, está quitando no pátio. Também a 201, no decolo aos 47, chama controle em 1202-8, bom voo. Obrigado, obrigado, feliz dia controlada. Obrigada! Sir, 6201 do Xener, decolada no perfil da Dael, 1030 no 6 motor. Pra 6201 no contato radar decolagem, seguindo mantendo de voo 360 via saída da Dael. 360 mantendo o perfil de 6201. 290, uma milha e meia para o marcador externo, baixou e travou. 3290, continua aproximação, tráfego menor 9 estado, QNH no 09. 09, aguardando autorização, 3290. 10, Taubaté, decola da 10, curva direita, da Euleta Motiva, 5454, no 201, no portão 5, rotan 3897. Seu 3897, correto, cotejamento, reporte quando pronto, estiver em funcionamento. Quando puder, 3290. 290, solo 50, livre direito, chama solo em 1210, não. 3290. Solo, 3290. 3290, taxa de Alfa, pode receber da Juliette. Alfa, mostra da Juliette. Salvador Papatango, o Azul 2591. Azul 2591, prossiga. Para o posto de estacionamento. 73. Afirmo. Azul 2591 está autorizado, reporte para o táxi. Reporte para o táxi 2591. Hotel Alfa, mantenha o nível 100, pois 110, voando, confirmando direto a Araca, João? Sente, na escuta do controle. Hotel Alfa, aquele papel, boa tarde, o papel está com 23 de julho. Está passando 23 de julho, está transformando 0160. Nós iremos fazer novamente a solicitação. Quem que mantém a escuta? Romeu Papatango, Romeu Papatango, tem que dar informação, Lima, 1 em 100, Paris. Romeu Papatango, SM, coisa. Mantém a visual, Romeu Papatango, regra de visual, ajuste o time, adiciona 0111, voando Paris na escuta do controle. Paris na escuta, o Romeu Papatango, está recebendo o modo Charlie, senhor, do Romeu Papatango? Afirmo, 1510. Muito grato. Então, mais uma vez, e informando pela empresa que será atendido, ok? O setor aguarde. Gente, com o número 2, está aguardando, 2714, obrigado. Eu poderia confirmar qualquer nada para o 6201? 13325, 13395. 13325, alterno 13345, Doxané 6201. A secundária é Salvador pro, pro táxi enchendo o solo? Aqui é a frequência do solo, azul 2591. Ok. É a frequência do solo, prossiga com os dados para o táxi. Positivo, tá com 74 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Pampulha, pronto, táxi. Azul 2591, livre táxi, via Patio 1 Índia, ponto espera Piscina 0 Torre, 118 decimal 95, ajuste ao time Piscina 0, 11. Patio Índia, Patio 1 Índia, Torre 1895, Azul 2591. Azul 4206, após passagem do ATR na companhia taxicentro.0.0, está livre para o Chibeta acionamento, pode prontar. Tráfego Solo Salvador, uma boa tarde, Xané 6259, formação Lima. Xané 6259 é Lima, confere. Pronto, cópia? Pronto, cópia. O Xané 6259 é autorizado Guarulhos, nível 360, rota. Sobre o 1-0, Taubaté. Decolagem Piscina 0, primeira curva direita, saída da EL, lenda transição ótima, transponder é o 5461, no controle Salvador, 120, decimal 8. Oxania 259, autorizado 360 Guarulhos, via Pesul 1-0, Tabaté, decola pistão da 0, com a direita, da EL, D, da Mótiva. Transponder 5461, no controle Salvador 108, está na 03, Oxan, Índia 24. Oxania 249, repete pronto, estiver pronto, Oxania 24. Meu Papatango, através de Paris, entrou da rotatória. Prédio na primeira rotatória, meu Papatango. Gente. Novembro Oscar Whisky, não tem informação na data do seu tráfego, confirme a localidade, a setor que se encontra. Mantenha sem regras de voo visual, ajuste de altímetro no 0 ou no 1, Vou manter seu corredor no corredor Veracruz, após Veracruz e virar interceptar o corredor Interlagos. E fome ingressando no corredor Interlagos. A Veloz com isso. Renato, eu estou te falando 067. Afirmativo, não demora a ser isso. Veracruz, após que a Manu Interlagos e Controle Salvador, boa tarde, Azul 2591, decolado Coral na sua escuta. Azul 2591, contato radar na decolagem, surge uma câmera de voo 160 via Célia Coral. 160 via Coral, 2591. Controle de Júlio, pode chamar a torre. Autorizado chamar a torre, Vitorino Juliette, na frequência 118, decimal 95. 18.95, graças, parabéns pelo dia. Boa. Torre daquele... Torre de Salvador com aquele cordial boa tarde, Papa Cego, Vitorinho de Júlio. Vitorinho e Juliette, da presente autoridade sinal 17. O vento 090 graus 14 nós, altímetro 10111. Reporte na curta sinal. Passará na curta, dona 7, Júlio. Graças pelo vento. 4206. 4 horas e 5. Com 24 a bordo, Matheus. Prova da rotatória está visual ao campo. O meu papatão chama o torre 1-1-8, essa malata 5, para ser destruição de repouso. 18-9-5 a torre, muito graça. Torre Salvador, boa tarde novamente. Romeu Papatango, Romeu Papatango, está na prova da rotatória visual. Papatango, Romeu Papatango, reporte interceptando o sinal no 7, forma número 2, propulso. CF forma sinal da 7 como número 2, boa, o Romeu Papatão. Começando agora o terceiro Golfo. Caso necessite informação, alerta, irá chamar o centro Recife na frequência 188, ao término 260, copiado o seu estimado de pouso 2050, confere? 2050, 1288, pode receber o benefício. Alternado 126 decimal 0. Não tem um tráfego informal no seu corpo. 260, vai ser agora para a minha habilidade. Afirma, né? Salvador, prossiga, 27 no passo. Tivemos um pequeno atraso devido à nossa documentação. Vai chamar para novo puxa acionamento. Ciência, vou liberar a aeronave do 05. Ciência, pode quando pronto, o azul 27 no 4. 7 abordará, 27 no 4, obrigado. Tá 3897, tá autorizado se tiver questionamento, eu posso falar táxi. Vai chamar pro táxi, não, 3897. Táxi. Só um vento 090 graus, 14 nós. Proposta final, curta da 17, o Romeu Papatão. Papatão, confirmou o táxi? É, o táxi sim, senhora. Sim. Oi Salvador, boa tarde, Azul 4206, para estar no lugar. Azul 4206, boa tarde, autorizado a linha de colapso no 0 vento 080 graus 149. Autorizado a linha de colapso, então no 0, Azul 4206. Irmão Vitorinho de Juliette, solo 05, autorizado backtrack até o pote 4, no pote de frequência. Até pode pistar livre, Vitorinho de Juliette, agilizando a liberação da pista. Bruno 645, cópia. Prossiga. Bruno 645, autorizado Vitória, nível 360, rota Suzulu 44. Decolo da pista no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, Porto Seguro. Em Porto Seguro, intercepta a aerovia e segue até o destino. Afirma no transporte 5467, controle Salvador, no 20, décima 8. Vitória, 360, Perigo 44, decolo no zero, curva direita, da El, Leda, Porto Seguro, 5467, no 208. Plano 645, correto, em partir do pronto, estiver de funcionamento. Romeu Papatango, autorizado pouso no 7, vento 090 graus, 119. Livre pouso no 7, Romeu Papatango. Chama contra o 1020 desse voo, esse bom voo. 4208, parabéns pelo dia, até a próxima. Obrigada, bom dia pro seu. Pronto, ali, Recife, azul 4206. Azul 4202. Mantenimento voo 350, via saída Cuca. A Cuca 406. Papatão, solo 07, autorizado Taxi Central, parte 5, não pode ser frequente, boa tarde. Papatão, Romeu Papatão, boa tarde, senhor. Taxi Central, 389, está com 233 a bordo. Salvador 2712 para pushback e acionamento, Baixo 3. Azul 2712 está autorizado, eu posso transar. Autorizado 2712. Salvador, boa tarde, 3897.0 da 10 da Fã. 3897, autorizado a linha de colapso 10, vento 100 graus, 1-3-2. A linha de cola, pista 10 da 3897. Controle do 903. Achei 903, com isso. O senhor recebe a altimetria do 903? No 1610. Graça, visual com o campo 903. Preciso, por 65, parabéns pelo dia de vocês, obrigada aí por tudo. Graça. Au. Azul 4206, suba restrito nível 230, reforma instrução de centro Recife devido a tráfego, posição agora de 3 horas, meia dúzia de milhas, com o Nordeste em descida para nível 250. Restrito só 230, Azul 4206. Acho que mantendo o perfil da saída, o Azul 4206, chama agora centro, na frequência 12685, alterna 12545. Recife agora, 2025, 4206, bom dia e parabéns. Grato. Oi, 1-1-8-5-1-9-5, ajuste o altímetro 1-0-1-1. Gente, autorizado para que se via Pachu, Índia, até o ponto de espera da 1-0, torre 1-0-1-1-9-8-2-7-1-2. Possível? Assim que o ATR da Azul passar a retaguarda, está livre para o pushback acionamento, você pode estar? Posso passar aqui do ATR, a retaguarda autorizada para o pushback acionamento, tomar a taxa, o chinário não é destinado. A 3897 decolou zona 5, chama controle 1-0-8, bom voo. Obrigado. Chama para o controle, Foxtrot Lima. Uma última aeronave com modelo para controle. 0 graus, 149. Autorizado pouso na 1-7-1-9-3. 3-8-9-7, contato no radar de decolagem, submodelo 320 via saída do avião. 320 via saída do avião, 3-8-9-7. Autorizado a linha e decolapso no 0-0-0-9-0 graus, 149. Autorizada a linha e decolar da 1-0-2-7-1-2. O meu Foxtrot Lima, mantém a regra de voo visual, não tem uma informação do seu tráfego no radar. Quer os pés, ajuste o metro 1-0-1-1, autorizado a farol de Itapuã, na escuta do controle. Informe quando é afastado 20 milhas de Salvador. Copiou para o controle? Autorizado a farol da Marra. O Romeu Fox, Trote Lima, 500 pés. Não para o controle? Na última aeronave, comandador para o controle. Que são 18, confirma o 5? Eu não sou que o trato Lima é forte passando através fora da barra. Decolado ao Zona 9, chama controle 1 no 208, bom voo. 208 com controle, azul 2712, obrigado, uma ótima tarde. Esse após o avião, não sei qual é a posição dele. Ele realizou o pushback no 03, o mesmo está à sua esquerda. Sim, então quando tiver espaço, está autorizado, você pode. Afirma, assim que o mesmo taxiar para o ponto espera, está autorizado. Vou no 6400. Sou o Salvador Oceanero 6259, para o táxi 146 a bordo, com horas e 5 minutos, alternativa com 712. Azul 2712, contato radar na decolagem, e mandando em voo 170 via saída, cômico. 170 via saída, obrigado. 625. Gente, agora eu falo através do farol de Pituaçu. Corrijo, através de Pituaçu. Vamos ver o Fox Trot Lima. Autorizado a alinhar e decolar, 190 vento 090 graus, 13 horas. Autorizado a alinhar e decolar, 0, Oceanero 1, 2, 3, 4, 5, modular agora não através do controle. Azul 2591, serviço é encerrado, passando a posição coral. Mantendo, submetendo de voo 160, chama agora o controle Ilhéus na frequência número 0, decimal 1. 201, controle Ilhéus, bom dia. Parabéns para o seu dia, 4. É 259, decolado 23, chama controle 1-2-0-8, bom voo. 1-2-0-8, muito obrigado. Dirigido o controlador, chinelo da decolagem. Boa noite, o chinelo 6259, cruzando 1400, dial. Chinelo 6259, contato o radar na decolagem, submantendo o voo 360, via saída da L. Oi, mantenha o 360, via saída da EON. Quando possível, por gentileza, possibilidade de voar na proa de Leda? Se via Patiú, via Índia, considera que o 0-1-1-8-9-5, ajuste o time e o 1-0-1. Civitar, que chama a espera da 1-0, boa noite. Obrigado e boa noite. Sujeito 97 chama a centro recife agora, 133 decimal 25, alternando 13395. 3325, alterna 3395, tá 3897, boa tarde. Alinhar e decolar, sinal 0, vento 0, 90 graus, 1, 3, 4. Livre decolar, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Fox Lima, passando através do Fox Lima, chama agora a turma 118, decimal 95 e solicita instruções para andar no circuito de ato, um bom posto. A intenção está passando através do Pátio do Pituaçu. A intenção é por direto para o Pátio do PTA. Gente, a voz na vertical para o Pátio 5, vento é 090 graus, 14 nós, altímetro 10. Ah, afirmativo. É... apresenta então para a direta do Pátio 5. Gente, o meu foco está em Lima, informo nenhum tráfego de correção, nenhum tráfego reportar. Ah, tô ligando. Decolou aos 27, chama controle 1-2-0-8. Bom voo. 1-2-0-8, gol 1-6-4-5. Boa noite. Salvador, boa noite. Gol 1-6-4-5, 2-5 para 3-6-0. Bruno 645, contato o radar na decolagem, tudo mantendo de voo 360, via saída da EL. 360, via saída da EL, Bruno 645. Foxtrot Lima, reporte estado controlado, venta 080 graus, 139, tráfego já avistado. Reporte estado controlado, Lima. Controle Oxa 6259, alguma chance de voar ótima? Controle 259, mantenha a flor de leida. Aguarde transferência. Ciente, mantendo a subida da prateleira, aguardando, Oxa 6259. 200, decola piscina 0, primeira curva direita, saída árvore, eleva, pausa direto plora, após conquista. Transponder 5476, controle Salvador no 20.8. Autorizado, vitória da conquista, 200 nível, decola da 1-0, curva direita após, saída árvore, eleva, Opler, depois o destino. Acionado 5476 e o controle de saída 1-20.8, azul 2721. Azul 3 Delta Hotel Alpha. Tá, meu Delta Hotel Alpha, serviço vai dar terminado a 66 milhas nordeste do elevador, mantendo o nível de voo 110, chama agora o controle Aracaju, na frequência 120.3. Chama o centro 13325, alterna 13395.